está no meu coração. Pecados de Judá em solidão, em altares as sombras restam, mas o teu amor, Senhor, não se apaga. Maldito é o homem que confia na carne, na força que não guia, mas bendito é aquele que espera na fonte vivida que nunca cessa. As raízes em ti se agarram, no calor não temerei. Verde a folha, sempre darei. Enganoso é o coração, só tu, Senhor, conheces a razão. Esquadrinhas os pensamentos e trazes à luz os meus tormentos. Sara-me, Senhor, e eu serei curado. Tu és meu louvor, meu abrigo sagrado. Eu clamo a ti, refúgio e fortaleza, não vou desistir. Envergonhados os que me perseguem, mas em ti, Senhor, sempre. Mas tu és a água que traz a salvação.